Nunca fui chegada, despedida. Sempre com pé na estrada, chegadas e partidas. Já fui de comprar passagem só de ida e de me apaixonar sem medo e sem medida. E eu me vi naquele olhar espelho. E eu tava tão linda que brilho. E eu fiquei desarmada, esse foi o gatilho. Tipo trem bala, saindo dos trilhos. Eu sonhei alto, tipo uns 5 filhos. Com a sua inteligência e a minha coragem. E eu não vi empecilho. Nós dois sempre altos no álcool, nos quartos de hotel. Era viagem. De Dallas a Paris na mesma madrugada. Há dias sem dormir, casa sempre lotada. Sem você do meu lado, todos os motivos pra me manter virada. Ter você comigo. Eu guardei suas juras, planejei cobrar com juros. Mas um momento a vida era fartura, o futuro era ouro e nós juntos era pura loucura. Eu na mira dos haters, eu na mira do horizonte. Eu sempre low profile, ele ego nas alturas. Melhor literatura. E virou estação, baixou a temperatura. Ele ficou distante, pra mim era tortura. Cê sabe, grooves não são quinto elemento. Vodka e holofotes não são bom argumento. E vem inverno mais frio de todos os tempos. De todos os ventos, os mais violentos. Tempestade no copo de destilado. E a memória em fragmentos.